Panorama Agrícola para 23 de maio de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô, ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 23 de maio, quinta-feira de lua crescente. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: a viagem é mais rápida quando se tem boa companhia. No programa de hoje você confere uma reportagem especial sobre os benefícios para o produtor que adota o plantio direto. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre gado leiteiro. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. O consumo de mel de abelha é muito benéfico para o organismo. O mel fortalece a sua saúde. Fonte de energia e estimulante natural, o mel é um adoçante natural que funciona também como antibiótico e antisséptico. É hora das notícias. Hoje, quinta-feira, dia 23, há encontro regional de apicultores na região da Encosta da Serra, no município de São Bonifácio. Uma promoção da EPAGRE. São esperados 180 apicultores de 7 municípios: São José, Iguaçu, São Bonifácio, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Anitápolis e Angelina. Entre os temas a serem debatidos pelos apicultores em São Bonifácio estão o manejo do ácaro varroa, a situação atual do mercado do mel, a organização do produtor, a cadeia do mel, produtividade e qualidade, melhores preços, subprodutos como pólen e própolis. Hoje, dia 23, em São Bonifácio. Fique ligado no Panorama Regional. Gado leiteiro. O estado Santa Catarina é hoje o quinto maior produtor de leite do Brasil, com produção diária em torno de 6 milhões de litros. E com a qualidade genética reconhecida e o clima propício para criar gado leiteiro, na região serrana, principalmente, o setor precisa de investimento para que volte a ter o destaque no cenário nacional, como já teve há 5 décadas. Embora o setor tenha perdido prestígios nas últimas décadas, segundo Décio da Fonseca Ribeiro, que é o presidente da Aproleite e do núcleo da Associação, né, Catarinense de Criadores de Bovinos, a Associação Catarinense dos Criadores, então, em Lages, foi incumbida pelo Ministério da Agricultura a preservar o patrimônio genético das espécies. Então, o que se quer é que a genética catarinense, que é de ponta no Brasil, seja conhecida em todo o território nacional. Produtores e técnicos de todo o estado já estiveram reunidos em Lages para conhecer as novas diretrizes da associação. E, de acordo com a presidente da ACCB, da Associação Catarinense de Criadores de Bovinos, a Maria Rosinete Efim, está sendo então discutida uma forma para que a entidade contribua no fomento do setor na região, oferecendo auxílio, né, e motivando os produtores aqui de leite a exercer a atividade de forma adequada através de investimentos, né, e com tecnologia também, que exige essa atividade de gado leiteiro, tão importante alternativa para a pequena propriedade serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPA Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Benefícios ao solo, redução de custos e boa produtividade. Esse é o plantio direto, uma técnica conservacionista no campo. Na reportagem de hoje, Você ouve a jornalista Eonir Malgarese entrevistar uma família em Campos Novos que aderiu ao plantio direto. O plantio direto é uma das principais técnicas conservacionistas de cultivo no campo. Quanto menos mexer o solo, melhor. Esta ideia revolucionou os sistemas tradicionais de produção e o plantio direto veio com força. O Brasil é líder mundial no uso desta tecnologia. A área agrícola com plantio direto é de aproximadamente 9 milhões de hectares. Os sistemas de produção foram adaptados às diferentes regiões e níveis tecnológicos. Hoje, o plantio direto está presente nas grandes e nas pequenas propriedades rurais. O produtor mantém o solo sempre coberto por plantas em desenvolvimento ou por resíduos vegetais. Essa cobertura forma uma camada protetora e evita o impacto das gotas de chuva na terra. Isto significa menos erosão no solo e, no final das contas, lavouras produtivas. Nesse sistema de cultivo, o solo é mexido somente no plantio, quando é aberto um sulco e aí são depositadas as sementes. Na região de Campos Novos, o plantio direto é uma técnica muito utilizada pelos produtores. É o caso da família Durignon. Aqui encontramos três gerações tomando conta das lavouras. O patriarca Antero Durignon, com 78 anos. O filho José, com 53 anos. E um dos sucessores, o Leandro, com 27 anos de idade. A área de plantio é de 250 hectares, onde eles cultivam milho, soja e pastagem de inverno. Todas as lavouras são cultivadas no sistema de plantio direto. Seu Antero, o senhor foi um dos pioneiros aqui nessa região no plantio direto, né? Foi, sim. Por que que o senhor resolveu investir e adotar a tecnologia do plantio direto? Porque nós queríamos mudar, né? Mudar porque do jeito que nós fazia, todo ano nós lavrava, pateava, vinha enxurrada, levava embora a metade da terra, né? E começamos com o plantio direto, foi onde que melhorou bastante. O Leandro é quem vai dar continuidade ao trabalho implantado pelo avô, o seu Antero. Já formado em agronomia, não pensa em deixar a propriedade. De olho no futuro da agricultura, este jovem produtor aposta em tecnologias sustentáveis no campo. Toda a nossa área cultivada é em sistema de plantio direto. É uma pela facilidade e pela redução de custos, né? Facilidade em plantio mesmo. E outra pelo benefício que agrega ao solo, o que torna as produtividades de hoje bem superiores às produtividades de 20 anos atrás. E está mais que provado que essa produtividade, esse incremento, se dá um dos fatores principais é o plantio direto. Quem também reforça os benefícios do plantio direto conquistados pela família Durignon é o engenheiro agrônomo da Epagre Milton da Veiga, da Estação Experimental de Campos Novos, coordenador estadual do Programa Tecnologias Ambientais. Bem, tem um benefício do agricultor, por assim dizer, que reduz o custo de produção, quer dizer, ele já não gasta mais tantas horas trator para fazer o preparo do solo e a semeadura das culturas. Tem o benefício para o ambiente solo, porque esse fornecimento da palha e a rotação de culturas possibilitam a melhoria da qualidade biológica do solo e também tem um impacto em termos globais, porque o sistema de plantio direto tem resultado em função do aumento do teor de matéria orgânica no solo, em retirada de gás carbônico da atmosfera. E é dito que se tornou um dreno do carbono que está sendo emitido através dos combustíveis fósseis e outras formas de produção, né? E ajudando, então, mitigando um pouco o aquecimento global, que a gente sabe está trazendo consequências para o planeta como um todo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a reportagem de Eonir Malgarese com a família Durignon e o engenheiro agrônomo Milton da Veiga sobre o plantio direto. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá,